Oi, gente, eu sou Isadora Pompeu e hoje eu vou gravar a música baseada em Quê do Salomão do Reggae e eu espero que vocês gostem. Vamos lá! Eu embarquei nessa viagem, é tanta onda que eu nem sei. Barraca, fogueira, grama molhada. E a rapaziada, oh, oh, oh. Um chegado me pede um baseado. Eu pergunto a você, baseado em quê? Porque eu sou baseado na palavra e nela eu viajo, oh, oh, oh. Você diz que doideira é baseado. Doideira é abrir o mar com um cajado. Botar ácido na boca é muito fácil. João comia gafanhoto, oh, oh, oh. Então para com essa doideira. Se baseia na videira. Se liga na palavra que é a verdadeira. Estou ficando viciado. Então para com essa doideira. Se baseia na videira. Se liga na palavra que é a verdadeira. Estou ficando viciado. Você quer viajar com cogumelo? Vê gnomo na janela pendurado. Elias viajou na oração. Fez pegar fogo no molhado. Você diz que vida fácil é ter dinheiro. Vende drogas pra fazer sua riqueza. Já passou por uma agulha o camelo. E o rico ficou de bobeira. Então para com essa doideira. Se baseia na videira. Se liga na palavra que é a verdadeira. Estou ficando viciado. Você gosta de pegar onda chapado, mas chapado vive só levando vaca. Enquanto a mula falava com Balaão, Jesus andava sobre as águas. Você já me narrou sua viagem, tira onda com essa onda de gandaia. Se tu quer caia, então caia na real. A melhor onda é a palavra. Então para com essa doideira. Se baseia na videira. Se liga na palavra que é a verdadeira. Estou ficando viciado. Então para com essa doideira. Se baseia na videira. Se liga na palavra que é a verdadeira. Estou ficando viciado, doidão. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curtam esse vídeo, compartilhem com os amigos de vocês. Vou deixar minhas redes sociais aqui embaixo, se vocês quiserem me acompanhar. E é isso aí, um beijão e até a próxima.